hoje, dia 15 de novembro de 2021, e este é o episódio 221 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo está o Funny Guy. Olá, alô! Hehe! Como estás, Diogo? Cá vou indo, a recuperar da nossa grande aventura pelas terras da Boémia. Ela! Por onde é que tu andaste? Por Praga. Foste a Braga? A Praga. Foi. É um bocadinho mais longe. As poucas pessoas a quem eu disse que tinha ido a Praga, a resposta foi quase sempre a mesma. Braga? Foi quase sempre esta. Não sei, a minha dicção tem que... Lá está, voltamos a falar sobre dicção no princípio de um episódio. Mas claramente eu tenho que aprender a dizer de forma mais clara Praga, porque é muito parecido com Braga. Ou as pessoas estão muito formatadas para ouvir Braga, não sei. Se calhar talvez isso. Seja isso. Se calhar é isso. Mas sim, andaste por Praga, foi? Como se a gente não soubesse todos, não é? É verdade. Andei por Praga, tu também. Fomos à nossa Ubuntu... À nossa, sim, também é nossa, nossa. É de nós todos, claro que sim. Sim. À Ubuntu Summit. E diverti-me para caramba. Eu não sei se tu também... Sim, vim de lá de barriguinha cheia e não foi de comida, porque sobre comida também posso falar, mas sim, foram 3 dias, vá da Summit só, 3 uhum. dias muito preenchidos, muito cansativos, é verdade, também é verdade. Senti-me bastante cansado na quinta-feira. Eu também. O cansaço foi acumulando ao longo dos dias, mas na quinta-feira então senti-me bastante cansado. Yeah. E fiquei com pena de não poder, também não me lembrei disso, porque eu tinha margem para o fazer, mas não me lembrar de ficar lá mais 2 ou 3 dias só para, de alguma maneira, para fazer o chill out, para carregar baterias e para voltar rejuvenescido. Acho que tinha sido uma boa opção, porque eu fiz isso, como sabes, e tive a oportunidade não só de descontrair no dia a seguir, que eu estava bastante cansado, porque foi dormir pouco, foi festas, foi tudo, foram uns dias muito, muito intensos, então no dia a seguir estava mesmo exausto, e tive a oportunidade de aliviar um bocadinho, ou ali descontrair, dei só uma voltinha à volta do hotel... relaxei e depois nos outros dias a seguir aproveitei e fiz um bocadinho de turismo, como nunca tinha estado em Praga, aproveitei a oportunidade e fui visitar e vale a pena. A sério, o que é que tu destacas daquilo que tiveste a ver? A cidade é toda bastante interessante. A cidade é claramente antiga, uma cidade medieval. Teve a sua cota de acidentes que arrasaram partes e, portanto, nota-se que há partes que foram reconstruídas. Depois tem muitas influências de arquitetura diferentes. Nota-se claramente Art Deco por todo lado, que é claramente uma cidade com muita Art Deco. Mas depois há a ponte antiga, a ponte de Carlã, há o castelo, há a parte que era a cidade, aquilo chamada a cidade antiga e a cidade menor, que são tudo partes da cidade que valem muito a pena pela arquitetura, pelo exterior e interior, por exemplo, das igrejas e isso tudo, e o próprio castelo é bastante grande e com uma história muito interessante. Entraste em monumentos, em castelos e... Sim, principalmente no castelo, sim. Castelo e igrejas, torres, coisas desse tipo, Sabes que eu fiquei traumatizado. Eu cheguei a Praga no domingo, ao final da tarde, como tu sabes, bem ao finalzinho da tarde, portanto foi chegar ao hotel, fazer check-in, ir para aquele cocktail light de boas-vindas e dormir para que no dia a seguir estivesse em condições para o primeiro dia de Ubuntu Summit. Foram 3 dias intensos. Quinta-feira tive voo ao final da tarde, mas estive a trabalhar o dia todo, quase todo no hotel, e depois fui para o aeroporto continuar, até que o voo estranhezas, estranhezas, atrasou. Voos de Lisboa e para Lisboa, ultimamente, sofrem sempre desse problema. Mas, portanto, basicamente o que eu quero dizer com isto é que eu estive sempre no hotel, para quem não sabe, se quer dar algum contexto. Portanto, isto aconteceu em Praga, em que sítio? Foi no hotel Hilton, em Praga. A conferência era exatamente no mesmo hotel, onde nós estávamos alojados e onde nós fazíamos as refeições também. Portanto, quem fosse com o propósito de ir à Summit, conseguia não sair do hotel durante todos os dias. Excepto para ir à festa final. Sim, exatamente. Excepto para ir à festa. Eu e tu também saímos do hotel pelo menos todos os dias ao final do dia para ir jantar. Uhum. Fizemos, não sei se foi questão, se foi uma questão de arrasto, mas pronto, fomos efetivamente jantar fora do hotel. Agora, tirando essas deslocações que eu fiz para ir jantar e tirando a ida do aeroporto para o hotel e depois do hotel para o aeroporto, eu não saí mais. Portanto, eu fui ver zero Praga. Portanto, não tenho conhecimento, mas tenho lembranças da Eslováquia, que tem algumas, exatamente, é ao lado, tem algumas semelhanças. Aquilo houve uma altura que era tudo mais ou menos a mesma coisa, e fiquei chocado porque nos 4 ou 5 momentos onde entrei na Eslováquia, dei conta de uma muralha antiga, com muitos anos, e quando entras no castelo, tu vês o castelo todo forrado a mármore por dentro. Portanto, uhum, dava a ideia que era, querido, mudei a casa, vou pôr aqui uns mármores e umas coisas brilhantes e pomos isto na Remax por 2 ou 3 milhões à procura dos vistos gold. Era aquilo No caso do castelo de Praga, não é nada assim. Pronto. E tem artefactos mesmo, que era outra coisa que eu fiquei... Tem alguns, tem. Ah, nós estamos mal habituados, lá está. Em Portugal nós temos um país cheio de boa comida, bom café, bom vinho, uma série de coisas, e também boa história e bons monumentos, quer se queira, quer não. Portanto, é normal, quando nós vamos a uma vila, por mais pequena que seja, se tiver lá um castelo, tu vais visitar o castelo e tens 7 ou 8 salas, ou tens o que for, mas pejadas de artefactos, de coisas penduradas, de explicações, de história... Eu consegui, lá está, dessa visita que fiz à Eslováquia, entrar num sítio enorme, com uma sala enorme, com um pavimento, lá está, de mármore muito brilhante e muito recente, e a única coisa que aquilo tinha, a única peça histórica que aquela sala enorme tinha, toda uma sala enorme, estava lá, talvez 60, 70, 80 metros quadrados, era um prato, meio prato, no meio da sala, numa espécie de um pedestralzinho. Era a única coisa que ele tinha, portanto, senti um bocado, eu percebo que lá está, vantagens de não entrar na guerra, permite-nos manter um bocadinho mais daquilo que foi a nossa história e de vestígios da nossa história, facilita um bocadinho, mas ainda assim senti-me de alguma maneira desfalcado. Quando tu entras num sítio à procura de, ou seja, senti que as minhas expectativas... Não foram correspondidas. Não sei se é, pelos vistos, não é isso que aconteceu contigo em Praga, portanto, tu tiveste boas experiências. Eles não tinham tantos também artefactos históricos como é normal cá, mas tinham alguns na maior parte da, ou pelo menos em algumas das salas. O castelo é antigo, é mais antigo do que Portugal, aquele castelo. Em mais de 100 anos, e foi reconstruído várias vezes, teve vários incêndios que o destruíram totalmente, e nos anos após a guerra foram usados também partes do castelo, usados por entidades do Estado, e depois, após a saída do Pacto de Varsóvia e a queda do Muro de Berlim, e mais recentemente também com a entrada da República Checa na União Europeia, nota-se que há um enorme esforço de recuperação do castelo mostrar como ele era antes de ter sido feitas aquelas alterações modernas do século passado. E estão a ter muito sucesso nisso, porque está com, muito bom aspecto o castelo. Fixe. Sabes que eu neste momento tenho um dilema, que é ir a Praga e não ver Praga é, quanto a mim, uma falha, porque já que vais a qualquer lado, nem que seja pá, por breves momentos, mas convém que dês uma voltinha. Eu tenho zero opinião sobre Praga. Aquilo que a imagem com que eu fiquei de Praga é um sítio escuro, feio e sujo. Agora, acho que estou o a ser... O hotel não era nada disso, atenção pessoal. Exato, claro que sim. Bom. Agora, eu estou a falar exatamente do exterior do hotel. Agora, eu acho que é exatamente a transição de um sítio cheio de luz, brilhante, e tu depois saíres, e climatizado, saíres para um sítio onde já era de noite, né? Portanto, o ser escuro não é coitada da cidade. A cidade está a levar com culpas que não são dela, eu tenho essa noção. Agora, a imagem com que eu... As memórias que eu tenho neste momento de Praga são exatamente isto, e eu gostava de as desconstruir. Agora, portanto, como é que tu desconstróis isto? Vais lá numa altura em que não haja uma summit a atrapalhar, né? Portanto, isto é o princípio normal. Qual é que é o meu receio? E por isso é que eu gostava aqui que tu me tentasses convencer e me desses alguma segurança. O meu receio é ir lá quando não há uma summit a atrapalhar e chegar à conclusão que vou desperdiçar uma viagem. Percebes? Eu acho que não. Eu acho que não é desperdiçada. A cidade é bonita. É de facto bonita. Vale a pena ver. Epá, estava cheio de turistas. Esse aspecto pode ser um bocadinho chato. Mas há muitas coisas para experimentar e para ver lá, museus por todo lado, de todo o tipo, e eu acho que vale mesmo a pena. Passa-se bem lá alguns dias em Praga e ver calmamente a cidade. Eu acho que sim, eu acho que vale a pena. Um assunto que já foi aqui muito explorado, aliás, quem nos segue há quantos anos, Diogo? 5 anos? 6? Não, já mais que isso. É, não é? Pronto. Quem nos segue sabe que uma das coisas que me leva a sair de casa é a neve. Eu sou facilmente convencível a ir para qualquer lado, desde que tenha neve. Neve, quando eu falo neve, não é para fazer bonecos de neve, é mesmo para fazer coisas a sério. Exatamente. E desperdiçar uma oportunidade que eu tenho de uma viagem que posso fazer à neve para ir a Praga, é preciso pesar bem e é preciso, lá está, que valha a pena. Fiquei um bocadinho mais descansado com aquilo que tu me disseste, é verdade. Mas pronto, vamos ver. Mas é preciso planear bem a viagem, porque claro que sim. Praga tem muitos pontos de interesse e há muitas coisas para ver e acho que compensa planear com algum detalhe onde é que vais cada parte do dia em que lá estás. Claro que sim. Que foi algo que é o que eu costumo fazer e que desta vez não fiz tanto e arrependi-me porque acabei por desperdiçar algum tempo a ir de um sítio para outro e coisas desse tipo, porque não estava à espera bem de algumas coisas e pá, mas compensa. Pela tua, tentando virar aqui a conversa já um bocado menos para Praga e mais para o Ubuntu Summit, para, né? Summit. Exatamente. Já percebi, pelo menos, espero não estar enganado, que a tua opinião global é bastante positiva, ou seja, fazendo um balanço daquilo que foi a Summit. Agora, e nós se calhar vamos descascar isto um bocadinho mais, até para quem não esteve lá, e porque nesta altura a única coisa que as pessoas podem ver é... Os streams que foram feitos da sala principal, do auditório principal. Ainda assim, eu tenho ideia que acho que foi no segundo dia, houve ali uma interrupção. A malta estava a falar que parece que houve música de fundo que bateu nos direitos de autor ou coisa que o valha. Exatamente, os famosos filtros de censura que nós já aqui falámos muitas vezes do YouTube, detectaram música de fundo, música de ambiente durante uma das interrupções das sessões e bloquearam o streaming. Exatamente. Mas pronto, felizmente estavam lá alguns engenheiros do Google que ajudaram a resolver o problema com alguns contactos internos. Essa foi uma coisa interessante, lá está, e começando a ser um bocado mais específico e para quem não esteve lá, portanto, só para esclarecer, quem teve pena, quem olhou para o calendário e gostava de ter visto apresentações que não apareceram no YouTube, a informação que nós temos é que, à exceção dos workshops, todas as outras sessões vão ser gravadas e vão ser publicadas. Portanto, gravadas já foram. Pronto, ah, sim, exatamente. Usei o tempo verbal errado, peço desculpa. Mas vão ser publicadas. O prazo que nós temos em cima da mesa é nunca menos que 2 semanas. E nós, eu lembro perfeitamente do trabalho árduo de editar, que não fui eu que fiz, da Ubocon Europe, mas que fui acompanhando no sentido só dos prazos, basicamente eram os prazos. Ora, já estão mais 2, já está mais uma sala, o segundo dia está despachado. Agora, é um trabalho que leva o seu tempo, editar, e o editar não é uma edição muito, não é uma coisa muito complicada, é corta ao não. princípio, corta ao fim, põe a introdução, põe os patrocinadores no final e publica. É, mas tudo mas isto... tem que se validar o som, tem que se validar essas coisas exatamente. Todas, que às vezes correm mal. Pronto, e depois tens de fazer o upload, depois se queres fazer uma coisa bem feita, pões uma playlist por salas, como nós tínhamos na Ubocorn, portanto, tudo isto leva o seu tempo e eles estão a prever que nunca, que não consigam publicar nada nunca antes das 2 semanas. Portanto, vão ter que esperar pelo menos mais 2 semaninhas, lá para dezembro, se tudo correr bem, começam a aparecer. Sim. Ou começam a aparecer, ou são publicados todos as gravações das salas, incluindo, provavelmente, eles não disseram, mas provavelmente incluindo também as do auditório principal, do ballroom. Também acredito que sim, porque o stream tem a sua validade quando tu queres acompanhar aquele dia, mas uma gravação fica para a posteridade e fica sempre um bocadinho mais cuidada. Portanto, quero acreditar nisso. Agora, tudo isso vai ser público, portanto, podemos falar um bocadinho sobre isso, mas eu acho que é mais interessante falarmos sobre o resto, ou seja, a chamada a track do wall. Exatamente. Que é uma das coisas que me admirou foi ver, assim, não me apanhou completamente desprevenido, mas é sempre agradável tu cruzaste nos corredores com pessoas que já fizeram parte da Canonical, várias. Sim. Algumas até que tiveram saídas, eu diria, algo polémicas, mas que estavam ali da mesma forma. Pessoas que saíram, eu lembro-me de assistir a uma apresentação de alguém que era ex-canonical, e tipicamente quando tu fazes uma apresentação há sempre ali o segundo ou o terceiro slide, que é onde tu te apresentas, a pessoa, não é, o orador. Sim. E aquela pessoa aproveitou esse slide para de alguma maneira desabafar algumas coisas que tinha entaladas da sua saída. Portanto, é alguém que era um ex-canonical da Desktop Team na altura que saiu, quando houve aquela... Aquele, não me lembro do nome estrangeiro, quando se fala em despedimentos sem ser despedimentos. Layoff. Não é bem layoff, aquilo foi mesmo chute no rabo. Mas pronto, mas saiu, notou-se que estava um bocado chateado, magoado, exatamente, magoado, é o termo correto, obrigado Diogo. Mas ainda assim, eu vi aquilo como positivo, porque a pessoa estava lá a fazer a apresentação da sua nova empresa, onde tinha um produto baseado em Ubuntu Core, e estava muito feliz a desenvolver em cima disso. Portanto, às tantas eu não percebi, porque as pessoas, em vez de se agarrarem àquilo que é uma ótima oportunidade de evoluir ou de fazer diferente ou de, sei lá, mudar de ventos, agarram-se aos rancores do passado e é uma chatice. Quer dizer, é uma situação. Eu acho que é natural, que isso aconteça. As pessoas ficam magoadas porque tinha um grande investimento emocional. Mas o know-how que tu trazes de um sítio como aquele também é notório, porque a quantidade de pessoas que, lá está, ou que fazem parte da Canonical e continuam lá, não é? Portanto, evoluem, ou que já fizeram parte da Canonical e não é preciso estar no Ubuntu Summit para tu perceberes que muitas das pessoas que saíram da Canonical não foram para pior. Portanto, a Canonical é pelo menos a ideia que eu tenho é que é uma excelente escola. Portanto, é ótimo para o teu currículo teres essa linha presente. Agora, eu não queria divergir muito nesta fase, mas sim, encontrei lá pessoas que foram ex-canonicals, alguns magoados, alguns até, lá está, com saídas um bocadinho menos limpas. Encontrei lá pessoas de vários quadrantes, encontrei pessoas da indústria farmacêutica, encontrei lá pessoas, lá está, estava lá malta do Google, malta da Microsoft, claro que sim, porque a Microsoft sim, agora também ama muito o Linux. E a Canonical foi o ano passado, ou este ano, já não sei, assinalada como o melhor parceiro da Microsoft. Portanto. Pronto, ainda bem, é um casamento feliz, acho muito bem. e uma série de pessoas, das coisas que e já vamos falar depois sobre as apresentações, quais é que te marcaram mais, mas aquilo que era a heterogeneidade do que tu encontravas nos corredores é uma coisa por demais. Eu fiquei contentíssimo, lá está, tu conseguias tropeçar em pessoas e normalmente ou tinhas alguma coisa para lhes perguntar, ou eram elas que tinham alguma coisa para te perguntar a ti, portanto acontecia pois. Quase sempre isso. Era difícil, e isso foi uma coisa que eu saí, e eu tenho que ter este desabafo, acho que não te cheguei a dizer nada, Diogo, mas eu saí de casa com 3 treinos no bolso para fazer, ou seja, a minha convicção de manter-me em forma não iria ser abalada pelos dias que eu ia estar em Praga. E o certo é que sempre este nível de exigência do ou estás sempre a falar com alguém, ou alguém está sempre a querer falar contigo, ou lá está, tens uma atividade ao final do dia, ou tens não sei o quê, ou tens não sei o quê, fez com que eu conseguisse de raspão ir à piscina, portanto consegui experimentar a piscina do hotel 10 minutos, porque sou um tipo teimoso, e foi logo no primeiro final de dia de Summit. Sim. Que fui lá e foi a correr, portanto fui a correr, subi ao hotel porque entretanto éramos para ir jantar, portanto fomos logo jantar a seguir, eu até fui de cabelo molhado, porque do resto dos dias eu consegui fazer zero, portanto este nível de exigência é, e às vezes as pessoas não têm, acho eu, não têm noção, mas é de facto consome-te muita energia. Mas não é, ou seja, não vejo isto, peço que estou aqui a queixar-me, não é, ao contrário, portanto, consome-te energia, mas é bom, tu também saíste de casa, é para isso, não é? Portanto, se era para teres 3 dias mais ou menos iguais, ficavas em casa, não ias tão longe. Vias os streamings. Eu ouvias os streamings, exatamente. Portanto, e eu gostei bastante, pá, e falei com pessoas com quem nunca tinha falado, revi pessoas que já não vi há algum tempo, muitos deles há 3 anos. Mal entramos à porta da festa, imediatamente sim. Pessoas que a gente conhecia bem. Exatamente. Malta também de nossos concorrentes, dos podcasts. Fartei-me de vender também o nosso podcast, porque a malta parece que só porque nós não falamos estrangeiro, parece que ninguém sabe que a gente existe. Mas gostei, pá, gostei bastante. Não sei qual é que foi a tua percepção do... Da Hallway Track. Gostei imenso. Também tive muito essa experiência. Falei muito com pessoas que já conhecia, mas também conheci gente nova e pessoas que eu sabia que existem e quem são, mas com as quais nunca tinha tido a oportunidade de falar, porque vivemos em continentes diferentes ou coisas desse tipo. E então foi uma experiência muito, muito enriquecedora. E claro, do ponto de vista humano, algumas destas pessoas são nossos conhecidos e amigos já há algum tempo, e ao fim de 2 anos e tal, sabe bem rever os nossos amigos, não é? Eu acho que é importantíssimo. Senti. Diz. E também, como parte da Hallway Track, quer a ti, quer a mim, eu notei que as pessoas vieram falar connosco por causa das nossas apresentações e por causa dos motivos que nos levaram, em particular, a ir ao Ubuntu Summit. Nós tivemos vários motivos, mas tínhamos quase que uma missão pessoal, cada um de nós, concreta, e relacionada com as nossas apresentações, e acho que resultou bem. Acho que tivemos algum sucesso também aí, e em boa parte graças ao Hallway Track. Sim, sem dúvida. Eu tive tipicamente, eu era solicitado por 2 motivos, e exatamente o que tu referiste. Portanto, eu fui lá fazer a apresentação sobre, foi uma aventura conjunta, falta cá o Miguel para nos corrigir dos anglicismos, foi uma aventura conjunta com o nosso colega que está neste momento a terminar os preparativos da UbuCon Ásia, que vai ser no final deste mês, no próximo fim de semana, se não estou em erro, não é, no, ou seja, no outro a seguir, portanto falta uma semana e meia, mais coisa menos coisa, para, para o Buconásia. E então fizemos uma apresentação distribuída. Eu falei um bocadinho sobre a nossa experiência na Europa, ele falou um bocadinho sobre a experiência dele na Ásia, a segunda edição. Fizeram o primeiro online, a segunda, esta deste ano, já vai ser presencial. Portanto, e tudo aquilo que ele tinha para acrescentar. Eu tinha dois propósitos. O mais importante de todos, porque gosto de passear e gosto de passear com motivo, é tentar inspirar outras comunidades na Europa a organizarem a próxima UBUCON Europe e de alguma maneira também dar visibilidade àquilo que foi o nosso trabalho, que também é merecido. Sim, essa visibilidade é merecida. E então foi normalmente nesta temática que eu fui abordado. Fui também abordado pela temática de ser o português. E por ser o português, tive 3, 4 pessoas que me vieram perguntar sobre os vistos para os nómadas digitais. Portanto, o que me deixa tipo, porra, um gajo vem tão longe e o que eles querem saber é como é que vão pagar menos impostos a Lisboa. Mas pronto, esta foi. Também me perguntaram 2 ou 3 vezes sobre a apresentação do Sunny Portugal, que era a tua, e que eu tentei recolher os louros, mas que é uma coisa que eu faço muitas vezes, que é recolher os louros de coisas que não faço. Portanto, ainda tentei ali de alguma maneira aproveitar, mas depois, não sou eu, é o Diogo, tenho que ir ver a apresentação dele amanhã. Mas pronto, mas sim, foi porreiro. Eu pelo menos fiz marcação cerrada a uma série de pessoas que lá estavam, de países que me interessam, a mim, de forma muito egoísta. Seja, claro, os outros fossem lá a fazer a mesma coisa. Mas pronto, senti falta, ainda não saímos do corredor, atenção. Senti falta nos corredores de pessoal da comunidade espanhola e da comunidade francesa. Também. Senti falta desse pessoal. Ou seja, foi E dos países dos baixos também. Arubis Islander, não lembro agora do nome dele, caramba, falo com ele todos os dias. Mas pronto. E agora não lembro do nome dele. Olha, mas ele, quando ouvir este episódio, vai ficar chateado contigo. Ele percebe português, pretensão. Pronto, lá está. Mas pronto, mas sim, seja como for, não é que o nome dele seja menos importante, mas de facto houve lá, quanto a mim, ausências de peso. E quando digo de peso, não é só mais ou menos importantes, são pessoas que eu acho que fazia todo sentido. São pessoas destacadas na comunidade. Exatamente. Que dão contribuições relevantes. Exatamente. E houve muita gente a notar essas ausências, sim. Mas pronto, entretanto, tenho. Ou seja, estava eu a dizer que fiz então abordagens e marcação cerrada a. Duas elementos de países que desde o último dia da UBUCON Europe em Sintra, que eu tenho uma forte convicção que fazia todo sentido que a próxima edição fosse num desses dois países, e lá está, estou a dizer isto de forma bastante egoísta, portanto, e não é uma opinião fundada é uma opinião minha, é o que é, pode ser completamente errada. Agora, ambas as abordagens tiveram algum feedback positivo. Sendo que tive já informação adicional de que está tudo encaminhado, eu não vou abrir já mais o jogo, mas está tudo encaminhado para acontecer efetivamente num desses dois países. Boa. Em conjunto, não só com a comunidade Ubuntu local, mas com outras, ou seja, fazendo aqui uma espécie de festa de software livre, como nós já fizemos, eles fazerem uma espécie de festa de software livre lá, com o apoio de outras comunidades, que é sempre uma coisa interessante. Portanto, estou só à espera que marquem a data, que é para eu marcar as minhas passagens. É muito interessante, porque cola muito também naquilo que eu lá fui fazer, que foi explicar quem é que nós somos cá em Portugal, o que fazemos, como fazemos, como é que roubamos as ideias aos outros. E como é que gostávamos de não ter de roubar sempre e de ouvir as ideias que os outros têm. Chamam-se forks, não é roubar, chama-se um fork. Exatamente. A minha apresentação foi nessa onda. Foi What We Do in Sunny Portugal. E basicamente foi contar um bocadinho da história da nossa Loco e explicar o que é que fazemos, como fazemos, e depois pedir feedback. Feedback sobre, principalmente sobre os problemas que nós temos, que obviamente que é aquilo que nos interessa mais, não é? Demorei um bocadinho mais do que eu estava à espera na minha apresentação. Estava à espera de ter tido aquilo era 50 minutos, estava à espera de ter demorado 35, 40 minutos e ter um resto para uma conversa com o público. Acabei por demorar mais, se calhar pus demasiado detalhe lá na apresentação, e podia ter falado de menos alguns exemplos de coisas que fizemos, e sumarizar um bocadinho mais. Provavelmente hei de repetir a apresentação em algum lado desta forma em que faça sentido ter este tópico. E acabei por não ter uma oportunidade para ter uma conversa muito longa no fim da apresentação. Ainda houve algumas pessoas a engajar imediatamente antes de nos virem pôr fora da sala para vir a pessoa seguinte. Mas saímos da sala e fomos continuar a falar da apresentação e do tema da apresentação, e no dia seguinte vieram pessoas falar comigo sobre a apresentação e dizer sim, nós temos a mesma opinião, obrigado por teres mostrado aquilo que vocês fazem, e nós estamos na mesma onda. És daqueles que ensaiam as apresentações? Eu idealmente gosto de ensaiar as apresentações, não ensaiei o suficiente esta. Devia ter ensaiado mais, mas como só acabei os slides lá, pronto, era mais difícil. Mas sim, gosto de ensaiar e gosto de rever mentalmente durante os dias em que estou a fazer a apresentação. Uhum. Gosto de fazer uma caminhada em que estou a pensar as várias partes da apresentação e como é que cada slide está a bater certo ou não com aquilo. Mas pronto. E do outro lado, Diogo, desculpa, não sei se tinhas mais alguma coisa a acrescentar. Sim, e ia só dizer que pronto, que as pessoas vieram falar comigo e vieram a concordar comigo no valor que há das comunidades locais. Que o objetivo desta apresentação é fomentar o desenvolvimento das comunidades locais, quer em particular o da nossa, mas também incentivar as outras pessoas que vão para os países deles e que viram a apresentação, aquelas pessoas que fazem aquelas coisas giras naqueles sítios, se calhar há ali qualquer coisa que a gente pode imitar ou adaptar e fazer aqui e fomentar a nossa comunidade local. Fixe. Sim, é sempre porreiro, e a partilha, lá está, é tal história. Este é dos contextos onde, quando se copiam coisas, as pessoas realmente não ficam chateadas, antes pelo contrário, ficam felizes. Não. E por isso é que é mais bonito chamar-lhe um fork, até porque estamos numa área onde os forks são frequentes, do que chamar-lhe um plágio ou uma cópia. Mas o que eu queria agora tentar, porque vamos a meio do episódio, já próximos do fim. E eu queria saber contigo, das apresentações que tu viste, se tens alguma ou algumas que te saltem logo à frente e que tu queiras destacar. Ou seja, quando começarem a sair as gravações das várias salas, qual é que é a apresentação ou as apresentações que tu recomendas às pessoas a irem logo a correr ver? Eu gostei muito de apresentações, múltiplas apresentações da sala principal. Em particular, achei super inspiradoras as apresentações do pessoal que veio da África. Estamos de acordo, Diogo. Epá, que chatice. Epá, fogo. Fogo. Vou e já mudar a minha opinião sobre toda a Summit. Não é que eu ia destacar também exatamente isso. É fantástico, mas continua, não... Não te querem... Sim, e também de um dos membros da comunidade que veio da Índia, e com o qual encontrei especial afinidade e opiniões partilhadas em conversa sobre as comunidades locais. Foram algumas das apresentações que mais gostei. Houve outras super engraçadas, por exemplo, uma sobre como é que se utiliza o open printing Linux para recuperar útil, é um bacano, pá, fogo. É um Chrome. E como é que se utiliza o Open Printing System de Linux no WSL para conseguires utilizar impressoras antigas em Windows? Porque deixaram de ser suportadas em Windows. Eu achei a apresentação hilariante, porque imprimir em Windows é a pior coisa de sempre. É mesmo muito mau. Ok. Porquê é que dizes isso? Porquê é que é muito mau? É porque eu não sei que tinhas uma impressora muito recente. Aquilo não facilmente deixa de ser suportada, como ele apontou. Isso é outra coisa, agora não é muito mau, quer dizer, é binário, ou funciona ou não funciona. O subsistema de impressão do Windows é muito mau, tem imensos bugs, e em particular a nível de segurança. Certo. E ainda este mês eles fizeram um update que não está marcado como de segurança ao subsistema de impressão deles, mas que é totalmente um update de segurança com blacklists de drivers que não devem ser usados por serem perigos de segurança. Ok, é bom saber. É porque aquilo é um subsistema super antigo. Aquilo são subsistemas anteriores ao Windows 3.0. E vem com um legado histórico de suporte para porcaria que ninguém utiliza, que prejudica gravemente aquele subsistema. Mas depois não se suportam as coisas antigas que as pessoas precisam que sejam suportadas, como as impressoras. É uma porcaria mesmo muito grande. Ok, é bom quando é específico, mas sim, olha, gostei, e voltando a falar de corredor, porque não assisti à apresentação do Open Printing, mas falei... Ele fez duas apresentações, uma foi uma ao apresentação fim do dia. E um workshop, não, uma Lightning e uma apresentação mais completa, certo? Sim, com um painel, ele liderou um painel mesmo. Yep. Que é interessante que o painel estava suposto ser com menos gente, mas depois apareceu lá o pessoal da Canonical e ele achou: eu tenho de meter esta gente no painel. Pronto. Pum, se ele tem um bocado ar disso, sim, de faz as coisas à maneira dele e os outros que se adaptam, exatamente. Eu gostei muito, aliás, ele sempre que me via falava português comigo. A mulher dele é brasileira, portanto ele falava relativamente bem, pronto. Sim. Não passava num teste português da escola, mas dava perfeitamente mas para é comunicar, exatamente. E uma pessoa, eu diria, exótica, exatamente, muito divertida, muito, muito particular. Mas sim, olha, eu queria, aquilo que mais marcou também foi exatamente uma série de projetos que foram apresentados e que estão em funcionamento no continente africano. A percepção de... projetos que são feitos, e quando nós às vezes nos queixamos de algumas coisas, veres algumas histórias daquelas em que tu vais ensinar a programar em Python quando nem internet tens, muitas vezes quando nem computadores tens, portanto, e tens que fazer omeletes sem ovos, ou aquele caso de, e fez-me lembrar os tempos, eu assim, lá está, eu estou a chorar de barriga cheia, eu lembro-me de uma altura em que dava formação em salas com uma largura de banda, salas de formação com uma largura de banda muito, muito reduzida, na altura em que ainda não havia fibra em todo lado, e sempre que havia atualizações para fazer ou instalação de software para fazer, era coisa para tu deixares o download a acontecer e ires tomar um café, e ires mesmo tomar um café com muita calma, porque as coisas demoravam. Foi nessa altura que eu descobri também, lá está, a pessoa vai-se tentando desenrascar e procurando soluções, foi nessa altura que eu encontrei produtos como o APT Cache e coisas do género para, de alguma maneira, minimizar um bocado o consumo de tráfego. E reparei que uma das apresentações nesta linha era exatamente de alguém que pegou nas bibliotecas de Python e as enfiou todas dentro de um Raspberry Pi para que tu pudesses estar num sítio, numa sala, num espaço completamente offline, e apenas com uma rede local ligada àquele Raspberry Pi conseguirias fazer tudo o que era preciso, apenas tinhas que mudar lá uma configuração, um proxy, uma coisa do género. Ele estava com alguma limitação, mas lá está, a vantagem de teres massa crítica suficiente é, tu estás na sala principal, fazes uma apresentação de 25 minutos e dizes isto está feito e funciona neste contexto, mas não funciona no contexto A, B ou C. E há alguém da plateia que levanta o braço e que diz, não tem nenhuma pergunta, não tem nenhuma crítica, diz, eu trabalho com networking, eu vou-te poder ajudar a fazer isso. Portanto, e criam-se ali logo estratégias de cooperação muito interessantes. Portanto, e eu queria destacar, sem dúvida alguma, esse conjunto, não foi só uma, foram várias as apresentações. Tinhas pessoal de Nigéria, tinhas pessoal do Ghana, tinhas pessoal de... Da Namíbia. Namíbia, exatamente. Portanto, tudo com apresentações riquíssimas em termos de experiência, riquíssimas. Nem sempre os melhores oradores, é verdade. Pessoas que não tinham se calhar o dom da palavra, mas que tinham histórias muito inspiradoras e que às vezes não é preciso, não é preciso teres os slides mais bonitos ou teres o inglês mais polido para teres, uma excelente apresentação. Uma das coisas que eu quero destacar também, e que me diverti-me imenso, é uma das coisas que não vai aparecer nas gravações, eventualmente há umas quantas fotografias, é um dos workshops que eu fiz sobre uma pen plotter, que eu nem sequer sabia que existia. Não sei se sabes ou se conheces o conceito. Conheço, sim senhor, porque há uma pessoa que... próxima de nós que tinha uma presença no Twitter e que 70% do que ele lá metia era sobre isso. Pronto. Basicamente, para quem não conhece o conceito, é tu pegares em duas molas da roupa e um... Eu estou aqui a simplificar, é capaz de não ser exatamente isto. Mas são duas molas da roupa e um pau de gelado, ou dois paus de gelado, colas aquilo de uma determinada maneira, pões lá uns motorzinhos, e os motores têm um nome, os servos. Servos, acho, exatamente. Com dois ou três servos, são três, com três servos e um Raspberry Pi, que ligado de uma determinada maneira, tu consegues, com um nível de detalhe miserável, é preciso dizer, mas com o orçamento total do projeto, excluindo a mão de obra, não é? Porque dependendo do valor de cada um, a mão de obra pode ser caríssima, mas só em material tu gastas à volta de 12,5€, Raspberry Pi incluído. Portanto, compras um P0 e arrabanhas duas molas da roupa e três paus de gelado, compras os servos por 1€, o que é, ou 1,5€ cada um, um bocadinho de pistola, uma pistola de cola quente, pões aquilo de nada maneira e é um projeto, ou seja, a motivação das pessoas para estar ali era quase sempre a mesma, que era... Epá, isto é ótimo para fazer com os miúdos. Aquilo era quase só pais lá, portanto, ou seja, foi na altura em que os pais se separaram daqueles que, das pessoas que são felizes e que não têm esse tipo de responsabilidade. Porque a ideia era exatamente essa, e o que eu imaginei foi, epá, isto vai ser aqui uma tarde de fim de semana, vem o inverno, onde está a chover, é sempre mais limitado o que tu podes fazer ao fim de semana. E isto é uma ótima atividade para fazer, não estejas à espera de grandes resultados, mas ainda assim aquilo é impecável. Eu adorei a experiência, aliás, depois estava com um grupo porreiro, éramos 4 ou 5 e foi muito giro mesmo. Tenho pena. Eles fizeram várias demos depois pela conferência, pelas salas de espera e, exatamente. E assisti dessa forma, não assisti à apresentação em si. Muito giro, muito giro. E depois o Daniel também tem, lá está, é daquelas pessoas que cativa, é uma pessoa que tem uma empatia fora do comum, eu diria mesmo, portanto é uma pessoa muito, apetece-te agarrá-lo, sabes, então é um tipo mesmo fixe. Ele é um canonical, havia lá muitos canonicals, como é óbvio. Ele é um canonical que está ligado, ou seja, acho que ele está a liderar a equipa de robótica? Não, escrita de writing, ok. Technical writing, exatamente. Portanto, ele faz escrita. Portanto, acho que aquilo é um hobby e ele decidiu, olha, vou pegar no meu hobby e vou fazer um workshop com ele. E acho que foi nesse sentido. E resultou bastante bem. Ouviu-se falar por toda a conferência, toda a gente sim, falava sim, daquilo. Sim. Eu adorei. Adorei também voltar a sentir-me com, eu tenho que fazer contas, mas pai, com 8, 9 anos, em que Martin Wimpress proporcionou-me a experiência de voltar a jogar Bomb Jack. ao fim destes anos todos. Portanto, eu jogava Bomb Jack na altura em que tinha um ZX Spectrum mais 2, foi o meu primeiro equipamento deste género. Sim, já vim atrasado, o meu primeiro foi um mais 2, houve malta que teve coisas mais para trás. E era lá que eu jogava o meu Bomb Jack, com aquele barulhinho irritante, não é? Mas pá, ainda joguei umas quantas vezes. Eu mais o Yannick, se não estou em erro. Yannick, sim. Yannick e o Martin, estávamos os três à picardia a ver quem é que conseguia apanhar mais bombas a explodir, ou então chegar a níveis mais à frente. Portanto, havia estas duas estratégias: ou ter mais pontos ou chegar mais longe. E, epá, e gostei bastante. Não posso também deixar de referir a festa final foi gira. Foi brilhante. Eu acho que sim. Comer imenso e dançar. Fala por ti, meu caro, fala por ti, porque eu fiquei, lá está, não fiz um único treino nestes dias, mas quando tu tens um buffet riquíssimo, como nós tínhamos ao almoço, como nós tínhamos ao pequeno almoço, e aqueles coffee breaks cheios de cupcakes e de coisas que nos obrigavam a pecar, eu posso dizer que cheguei a casa com um peso ligeiramente abaixo do que saí. Portanto, consegui manter a minha disciplina de não pesei. Regressiva. Mas fiz coisas, lá está. Quando tu estás perante um buffet enorme e o teu pequeno almoço é uma salada de fruta e um café, é sinal que estás a levar a sério o teu regime alimentar. Portanto, isso foi das poucas coisas que me fez sentir, neste contexto, que me fez sentir bem, porque estar uma semana, neste momento, o ritmo que eu tenho, estar uma semana inteira sem treinar, fez-me sentir algum peso na consciência, confesso. Agora, sim, a festa foi comer e beber de uma forma extremamente perigosa. Aliás, não sei se te aconteceu a ti aquilo que me aconteceu a mim, que é estar com um copo em cada mão. Com um copo em cada mão, exatamente. Porque os empregados asseguravam-se que tu tinhas um copo em cada mão. Exatamente, ou seja, tu chegas a um sítio onde servem uma flute de espumante, sim senhor, ok, está normal, acabámos de chegar, até ali é uma boa bebida de boas-vindas, e tu ainda nem sequer provaste o espumante, se é bom ou se é mau, e já te estão a perguntar se vais beber branco, tinto ou cerveja. E quando tu explicas que estás com um copo na mão, a resposta dos empregados é: mas tens duas mãos, como quem diz, tenho aqui uma bandeja para despejar, o problema é teu, arruma isso em qualquer lado. E não fosse, lá está, não fosse a minha convicção e a minha disciplina, aquilo tinha tudo para correr muito mal, aquilo rapidamente poderia descontrolar-se, e quando eu digo rapidamente é mesmo rapidamente. Mesmo, sim. Mas pronto, mas o balanço continuou a ser positivo, bastante positivo, gostei bastante, consegui falar, lá está, não tinha tido a oportunidade. Eu vi a apresentação, esqueci-me de falar também sobre isso, mas era na altura da UBO, de 2019, antes da UBOcon, percebi que não ia conseguir fazê-lo, mas logo a seguir à UBOcon Europe em Sintra, um dos meus objetivos era ir à UBOcon LA, Latina América, porque acho que eles fazem um trabalho que é impressionante do lado de lá também. Tem muita gente, sim senhor, movimentam muita gente. Mas ainda assim, e têm trabalho facilitado, porque eu depois vi a apresentação e percebi parte da dinâmica e a simplificação, mas ainda assim tenho alguma curiosidade de assistir no local àquilo que é a UBOcon da América Latina. Troquei 3 ou 4 frases com Lina, talvez. Sim, Lina. Pronto. Porras. Lina Porras, exatamente, o nome é um bocado estranho para dizer de lá de cá. É português, mas é o nome dela. Mas pronto. foram 4 ou 5 dúvidas que eu tinha logo na altura, logo a seguir à apresentação, portanto, quando ela saiu, porque o tempo, entretanto, terminou. Mas consegui, lá está, no último dia, consegui explorar um bocadinho melhor a dinâmica de como é que funciona do lado de lá a UBOcon. E as limitações que eles têm também, porque é uma realidade completamente diferente. O nome é o mesmo. Sim. Quando falas aí UBOcon, lá está, e uma das perguntas que me fizeram é: ok, eu quero organizar no meu país, qual é que é o formato? E eu começo-me a rir, porque não existe um formato, e apesar de se chamar sempre UBOcon, se fores pelos vários sítios, e nem sequer falo em comparar a Ásia com a Europa, porque é uma coisa que eu também percebi, da minha apresentação com o Yongbin. Mas basta comparar as quatro edições da Ubucon que aconteceram na Europa e perceber que foram todas totalmente diferentes. Ou seja, há um ponto comum, não é? Que é o ponto das apresentações, da parte de Sim, há apresentações e há workshops, é o que há em comum. Exatamente. E eu queria dizer a parte da ligação entre as pessoas, ou seja, da comunicação. Sim. Entre as pessoas, portanto, que é um pretexto para as pessoas se juntarem. Tudo o resto varia um bocado do sítio onde é, das pessoas que estão a organizar e portanto, sim. E quando tu falas nisso... Tem sempre um sabor diferente. Exatamente. E quando falas nisso e quando mudas completamente a geografia, e neste caso o hemisfério, é muito giro perceberes como é que funciona do lado de lá. Eles fazem uma espécie de uma FOSDEM em dimensão. É uma espécie, portanto, a FOSDEM tem cerca de 7 mil pessoas, não estou em erro. Já vai um bocadinho mais que é isso, é difícil medir, quase 9 mil. Pronto, eles conseguiram numa Ubucon fazer 5 mil e tal, portanto é um número impressionante. Pronto, a primeira pergunta que eu lhe fiz foi exatamente essa, que é, nós em Portugal tínhamos cerca de 300 pessoas, mais ou menos, e tínhamos 43 voluntários. Quantos voluntários é que são precisos para 5 mil pessoas? É porque é curioso, não é? Perceber como é que se dá conta de coisas tão básicas como, é muito giro apresentares um gráfico com uma barra enorme, mas o que é que te levou, ou como é que tu conseguiste que as coisas corressem bem? Apesar da barra ser enorme, isso é que é interessante perceber. E foi uma coisa que eu consegui, portanto, foi a oportunidade que eu tive na altura de que eu consegui exatamente porque estávamos mesa lado a lado, os três elementos que vieram da Colômbia estavam ao lado da mesa onde eu estava com o Thorsten. E então tivemos ali a trocar algumas impressões. Ele que esteve também de alguma maneira ligado. Não tanto ao Ubucon que aconteceu na Alemanha, mas à comunidade, portanto, e acompanhou. Sim. De alguma maneira os trabalhos, e sempre que se fala em Ubucon e fala-se na primeira, ele reage sempre de forma muito, muito animada, mas foi interessante, foi giro. Nunca tinha estado também num cocktail num barco, o que pode ser também perigoso, para quem nunca esteve, um aviso, é que estares a beber... Lá está, mais um aviso a que malta... Ia chover, não, um barco se... ia chover. Exato. Mas o barco era coberto. Com regadios. Exatamente. Eu não fui lá fora, portanto, eu não corri esse risco. Não sei se tu foste aventureiro ao ponto. Eu não. Eu fiquei sempre dentro. Mas lá está, mais uma vez um apelo a que não se cometam excessos. Gente, malta que esteja no mesmo contexto, festas em barcos, tentem não beber muito. Porque o barco não balança muito, mas há sempre ali alguma coisa, nem que seja quando olhamos lá para fora e percebemos que estamos num barco, e as pessoas que possam ter um estômago mais sensível podem ter uma má experiência. Portanto, não se estiquem muito. Sim, eu queria assinalar ainda duas coisas. Uma é que tivemos os dois presentes numa sessão de gravação de um podcast dos Linux Lads. Exatamente. Em que trocámos opiniões com eles e com o resto do público, claro, sobre produção de podcasts com tecnologia software livre. E também assinalar que foi uma summit muito produtiva em muitos aspectos, já falámos de alguns, mas sei que está para nascer um projeto que eu não posso ainda falar publicamente dele, e que vai revolucionar, eu espero que sim, e pelo menos tem essa possibilidade, vai revolucionar acho que a comunidade, a nossa comunidade Ubuntu, mas também o Linux em si. E vai abrir aqui umas portas muito interessantes. Também estou para ver quais vão ser as reações do público fora da nossa bolha aqui da comunidade Ubuntu. Se é da Canonical, vão ser negativas. Se o projeto vem da Canonical, sim, as reações são sempre negativas. Neste caso, a ideia veio da comunidade, mas há pessoas da Canonical que se voluntariaram imediatamente para contribuir no projeto. Portanto, promete que estou já a ver os títulos dos sites do costume no Reddit e por aí afora, e as caixas de comentários, mas eu acho que vai ser uma coisa brilhante e estou super entusiasmado com a ideia. Não sei se ouviste essa conversa. Não sei qual delas é, eu ouvi várias, mas okay, não pronto. Vais dizer nada, portanto não consigo comentar. Houve mais do que um projeto. Exatamente. Portanto, ok, podemos depois falar em off. Mas eu acho que vai ser interessante este tipo e os resultados práticos que se obtém de se poder estar durante alguns dias a partilhar um espaço que não é só físico, mas mental. Sim. Cria estas possibilidades de criar novas formas de colaborar e novos projetos. Não é à toa, isto tentar aqui em jeito de conclusão, estamos a chegar ao fim do episódio, mas não é à toa que uma empresa como a Canonical, e não podemos esquecer que isto foi organizado pela Canonical, e para quem não tem noção ou não tem essa informação, na semana anterior ao Ubuntu Summit houve um sprint de engenharia e na semana anterior a essa houve um sprint de produto. De produto, exatamente. Portanto, a Canonical é conhecida, tem essa bandeira de ser uma empresa em que a sua equipa é totalmente distribuída. Portanto, todas as pessoas têm trabalho remoto, cada uma está na sua casa, no seu open space, no seu co-work, onde quer que seja, mas as pessoas não estão normalmente fisicamente umas com as outras. Agora, sim. Duas Já vezes por ano... Quando algumas pessoas do escritório central e do laboratório de Taiwan, que pronto, é um laboratório físico com hardware físico. Exatamente, mas o normal, ou seja, a regra na Canonical não é as pessoas estarem juntas e estarem próximas umas das outras. Ainda assim, duas vezes por ano, a Canonical entende juntar toda a sua equipa no mesmo espaço para que aquilo que tu acabaste de dizer, Diogo, para que essa ligação entre as pessoas e para que aquilo que é o valor, aquilo que é a produção, a capacidade de produção possa ser potenciada, não é uma coisa, ou seja, não vamos ter as pessoas encerradas o ano todo à espera que elas sejam produtivas o ano todo, mas se tu duas vezes por ano juntar as equipas e definires uma estratégia, consegues depois voltar para a tua casa, para o teu escritório, para o teu sítio e desenvolveres, e ao fim, lá está, de 6 meses, voltas a juntar a equipa, voltam a pôr a roda a girar e o ritmo vai andando por aí. Foi isso que eu senti também, ou seja, que há coisas que são claramente facilitadas pela proximidade das pessoas. Há muitas vezes é aquela coisa do já que estás aqui, né, que é uma expressão muito, muito típica, pelo menos em Portugal, que é olha, já que te vi, também, já que eles te vejo, em português e tudo. Pronto, exatamente. mas é um bocado isso, ou seja, e acho que essa é a mais-valia deste tipo de eventos. Espera-se pela próxima, o Zoom Zoom diz que vai ser mais ou menos na mesma altura, mais ou menos no mesmo sítio, portanto daqui a 12 meses, menos uma semana, em Praga há de haver a nova Ubuntu Summit 2023, isto se os planos não se alterarem daqui até lá. Sim. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, estamos a chegar ao final do tempo. Eu acho que não. Show foi produzido por Luflano Tal. Sim, pelo Funny Guy. Pelo Diogo Constantino e editado pelo Rodrigo para o Senhor Podcast. Não, por acaso não expliquei o Funny Guy, mas explico depois. Para a semana. Mas para explicar, foi uma bucha rápida. Não é nada, vá. Até para a semana. Então vá. Até para a semana.